Eita. Há muito tempo do futuro, existia um menino amarelo. Ele gostava muito de... Ah, viu? Quatro in the sky. Vocês quatro in the sky.